O grande momento chegou. A aparelhagem mais popular do Pará inova outra vez. Ouro Negro, o som das marcantes. A partir de agora, você vai embarcar numa viagem totalmente diferente com o bonde, que é sucesso total por onde passa. Ouro Negro, o som das marcantes. Isso é respeito e compromisso com seu público. DJ Brazo consagrado, DJ Wesley e DJ Joãozinho. A satisfação em tê-los conosco é um incentivo em nosso trabalho. DJ Brás! Aqui está Ouro Negro, o pioneiro, o verdadeiro e único som das marcantes. Ouro Negro! Vamos começando assim, ó! Ouro Negro. Ouro Negro, o som das marcantes. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje não deito de ser. Com toda magia e encanto até olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei. Assassino Robertinho do Minária. Um abraço a você, Robertinho. Grande Amandinho do Minária. Um abraço a você, garoto. Em toda canção me declarar. E em toda canção. E agora sim, ó! Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Nessa canção. Vem você no Yu do Rock da Minha Área. Um abraço forte a você, Ian. Ei, Brasil, Erika, também a Keila. Um abraço a vocês. Como é que é? A Iris Show, como é que é, Marinho? Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Parceiro Anderson, o DJ da Nike, o Renato Chaves e também a família da Cabanagem hoje em peso com o Brás. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Banda Fruto Sensual, agora é pra valer. Tudo que você poderia imaginar está na sua frente. Novo Ouro Negro e Soul The Best. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. E agora? Teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar. Hoje eu assim, ó. Vou te procurar, seja onde for. Parceiro Rafael, também o Suí, toda a equipe da Coab, do Teloneco e peso com o Brasil hoje, beleza? Que é quente como o sol, do mel tem um sabor, do mar a imensidão e da noite um esplendor. Esse é um novo Ouro Negro, trazendo as marcantes que tocam o seu coração. Sem pena de mim, equipe, Sona Mania com o Brás. Um abraço, você, Ju. Toda a equipe da Direcional de Peso, meu parceiro Anselmo Piedade, velha guarda do time da Florentina, Amandinho Torra Lucro, aquele abraço. Carlinha de parabéns hoje, Carlinha junto com a Zurique. Aquele abração, menina. Bora pra cima, Chuchu. Vou te procurar, seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol, do mel tem o sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. Nossa, minha galera, Dantas, também a princesinha das marcantes, tudo com um abraço da equipe, e abraço vocês, hein? Pode vir! Não tem fim, é um começo da estação. Meu coração procura por você. Bora ver! Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Ouro Negro. Thiago Tormento Mirada aqui, abraço você, Thiago. Um abraço, braço, vamos lá. Não me deixe jamais. Uhul! Pois sem você. Passando o timezinho 300, DJ Cléo, DJ Francisco na área. Um abraço pra você. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Uhul! Juro, te quero, te amo. E eu vou roubando a tomada pela multidão. É tudo pra mim. Passando o vídeo do Rock também na área, de Gertu Show. A minha Vega Nike e Pensa também aqui na área. Um abraço pra vocês. É tudo pra mim. Já já também, né, Neto? A gente vai entender toda a rapaziada que curte de motel, vai virar saudade aqui no Forró Baldó. Já já tem um show de saudade pra rapaziada. Minha equipe TS por aqui, hoje peço que abração! O Jaque dos Correios, também os Foque dos Canoes do, da Coab. Rapaziada, o gol pancadão aqui na minha direita, virada aqui, abração. Não me deixe, não dói o meu coração. Eu vou sofrer, vou viver sem razão. De parabéns hoje, junto com o Ed, também a nossa minha Carlinha. Nossa, o Gicléo, parabéns, Maninho. Parabéns do Brás, do Wesley, do Joãozinho, do Jim Marlubich, de toda a família Ouro Negro, Pode Crer. Ouro Negro! Lúcio Certeza. Denis, o Cheio, o Denis, o Miguel, o Charles, toda a família sem miséria e peso. Eu te quero. Uhul! Eternamente. Yes. Pois não vivo sem você. Tá cansada, Erika, tá? Está cansada de saber. Parceiro Zanga também. Amo. Abraço forte, o Toninho. Que abraço você, Toninho. Oba! É tão grande minha paixão. Eu desejo de te. Passei no cartucho, Lelé, família sem fronteira por aqui. Peço também, Joãozinho. Não me canso de falar. Que eu? Que eu te quero. Que eu te quero. Yes. Nossos fuzileiros da Vaz de Belém por aqui também na área. Um abraço pra vocês. E eu? É verdade. Ouro Negro. E a felicidade. Vamos assistir o Pezão Raimundinho também, do lugar do sexo da primeira rua. Um abraço a vocês, hein? Você foi o sol no meu amanhecer, mas deixou o nosso amor morrer. Lembranças desse amor, lembranças desse amor. Foi tudo que restou, foi tudo que restou. Foi por uma razão. Faz força, minha Erika, junto de Joaqueira. E as pilas das Marquetes na área, papai. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer. Mas penso em você, mas penso em você. E preciso te ver. Não faz sentido. As pilas das Marquetes. Amar alguém assim. Toda a equipe Trocopop da Águas Lindas, a equipe que come calado também de um sideral. Virando todas as Marquetes com o braço, papai. Se você quiser, posso te perdoar. Pelo nosso amor. Lúcio CDs. Meu diário, tempo não quer passar. DJ Brás. Dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Bora pra cima dançar, vai! Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. parceiro Rui também na área, parceiro Marcelinho do Depósito do Vila, lá de Benfica, aquele abraço a você, Marcelinho! Tudo com o Val, Chico, toda a tropa, aquele abraço a você, Maninho! Também tá no vivo! O Gide, é isso aí, Cristina. Também o Renato, o Denis, o Charles, o Mingau, um abraço pra vocês. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Bora pra cima, bandinho. Família Tess por aqui das marcantes, que abraço a vocês também, beleza? Eu sei que às vezes dói meu coração. Equipe Tess das marcantes. Joguei no alto uma paixão. Talvez um parceiro de Manfrim, também Buiú. Família Puma Sou também na área, que abraço a você, Marinho. Bora pra cima, Manfrim, que tá começando o show das marcantes, legal. Parceiro Renadinho da Minar, junto com o Iris. Amigo Tonton, aquele abraço a você, Tonton. Tentar te reconquistar. Eu chamei. Iludiu, iludiu. Me iludi. Bora, Marcelinho, como é que é, Marinho? No teu beijo me perdi. Não consigo te esquecer mais. Eu te amo cada vez mais. Faz rir, então faz. Você me faz rir. Uhul! Me faz chorar. Assim não. Parceiro Igor também, a Jéssica aí do Gol Pancadão, rapaz, eu tiro o chapéu, tá aí todas no bonde das marcantes. Um abraço, Igor! Família TS por aqui também na área, um abraço pra vocês! E aí, Thiaguinho! Olha o parceiro Alho, sai da frente, não podia faltar hoje, Marinho! Uma vez. Não chega, Joãozinho, rapidinho aqui, Joãozinho. Não esqueço esse dia. Uhul! Meu amor, dei, me entreguei. Você passando o Filipinho pancadão no 40 horas. Um abraço a você, Filipinho! Chorar assim tão longe de mim. E o bonde das marcantes. Yes. Sucesso em qualquer lugar. Para curtir demais, só a sequência marcante do DJ Brás aqui hoje no Forró Baldó de volta, gente. Muito bom estar de volta aqui na casa onde tudo começou, de marcante. Era no domingo, o DJ Brás tocava por aqui. Eu, o DJ Alan, Joãozinho, com o Nego Antigo, pode crer. Parceiro Cazuza, Albani, um abraço pra vocês, um abraço do Brás, hein? DJ Brás! Bora pra cima então, assim, ó! Quando te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Não chega, João, rapidinho, João. Rapidola. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe amor. Então chega, João, rapidinho, João. Quer dizer, Ouro Negro. Ô, legal, então dança assim, vai. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Se você fica com ela, eu vou embora. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. Se é pra marcar, bora marcar então, vai! Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Amigo Vanderlei, o Pedro, o Thiago Tormento, toda a parceria com o Brás aqui na área, pode crer, maninho! Sensual, tento levantar o meu... Bora pra cima então, assim vai! Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. Pode ser o quê, Joãozinho? Pode ser então, um outro cabeludo. Moisés, né? De coração, um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode vir que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Bora, amor! Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Iris, Tonton, Paulinho, Mascote, Estragado, depois dois irmãos por aqui na área também. Como é que é, Iris? Só parabéns dizer esse garoto, moleque, detona com o braço, o Joãozinho, o Marlon Beach aqui no nosso som. Pelo Face. Parabéns dizer agora ao vivo aqui no nosso som. Parabéns, Wesley! Tô atrás do teu bolo. Já começou a ganhar os presentes aqui por trás. Já já ia mandar um toque pra sua rapaziada. Agradecer o povo que deu presente grande por aqui hoje ao vivo, hein? Parabéns, Wesley! 18 aninhos, papai. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, DJ As ondas marcantes. Bora, Buiu, como é que é, Manfrini? O maior show de marcantes do Pará. Novo Ouro Negro. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há não. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Ouro Negro. Uhul! Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Nosso empresário Peixinho também na área. Aquele abraço você, Peixinho. Um abraço, DJ Brás, como é que é, Marinho? Ele e toda a equipe Tubarão. Um abraço você, Marinho. Sinta-se à vontade mais uma vez. Muito obrigado por essa presença, meu Marinho. Pode ir. Princesinha Laena Danda, seu abraço. E aí, Priscila? Bacana, pitch legal, você curtir bacana assim. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Bola, bolão, como é que é? Luxuoso Jackson. Ouro Negro. Luxuoso Jackson. Vai pra cima, vai. Eu vou te levar. Yes. Você vai curtir o som, se apaixonar com todas as sensações. Marcelo Lívio, da Mina Gireu do Una, aqui, abraço você. Olha o Búfalo Nosso Marcante junto com esse freguete. Eu me esqueci de ti, garoto. Bora pra cima, Búfalo! Só pra mim é como um sonho. Empreguetes das marcantes. Empreguetes das marcantes. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. E o Búfalo da área. Rinanzinho do Twitter. E o Búfalo das marcantes. Luxuoso Jackson. Bora curtir e dançar assim. Empresário Peixinho, junto com o nosso empresário Cidinho Assis, aqui na minha esquerda. Um abraço para o derrame de uísque, papai. Se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Dançar no embalo do J-Som. A qualidade. Marcelo Tarcísio, meu Sandrinho. O Michel da CDC. Um abraço a você. DJ Brás. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita. Sequência que eu sou a piedade da maior para o time da Florentina, Anselmo. Pode crer, Marinho. Dança brega. É de toda a equipe da Direcional. Vou curtir com J-Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, J-Som levanta o astral. O Arrasa Povo vai contagiar essa galera, o Arrasa Povo é demais. É J-Som, é J-Som. Vem dançar ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar. Parceiro Zangado também, toda a cúpula. Um abraço você, Maninho. E o Toninho também na área. Vem dançar ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o fruto. muito sensual. Venha. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal? Marcarelo com o Bidu, 29 Ninho, hoje na cabanagem. Pode crer. Também a equipe chave, o Renato Dulce, do 171. Um abraço a você, Marinho. Bebo certo, tua fantasia é meu tesouro. Ouro Negro. Toda a minha equipe da Seduc por aqui também na área. Um abraço a vocês. É o sabor da mais gostosa do Brasil. DJ Brás. Isso é que é ser um dom na paz. É verdade, Antônio, é verdade. Ele me atende quando eu quero mais. Marcelo Bar também. Amigo Chico também na área. Marcelinho. Um abraço pra vocês, um abraço, Brás. Bora ver. E vem a sede. E o Santiago por aqui também na área. Não bebo cerveja, só bebo cerveja. Uhul. Amassado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando. Bola pra cima então aí, peixinho! Um rádio a meio volume. Pressando o peixinho, minha equipe do Barão também na área, junto com o Cidinho Assis, o Neto! Numa esteira, o meu sapato usando o sapato dela. Uhul! Cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de casa. Que tentação! Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Saco de DJ Braz, um DJzão. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro de cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. E na esteira, Joãozinho! Numa esteira, o meu sapato. Amigo Ferruz, do meu Igor, o Andrew! Em cima o Vitote, do meu Oscar de pau do Marco, hoje sempre coro negro! Meu velho. E hoje sábado vai estar com a gente na Fazenda Show, pode crer! Aí, Amandinho! Minha morena me beijando, feito abelha. Ouro Negro! Fotografando meu cenário de amor. Uma esteira. Bora, Gisaga, som, Jackson. Mais 10 balde pro Thiago Tormito aqui na frente, rapidinho. Bora, Gisaga, som. 10 balde pro nosso empresário, Thiago Tormito. Ouro Negro. E o bonde das marcantes. Sucesso em qualquer lugar. Novo Ouro Negro. Novo Ouro Negro. Um projeto revolucionário e inovador. Com formas e design exclusivo. Pega a gata e vai curtir. O melão do João. Se minha vida é errada, só vocês, vai. Pode crer. Eu posso fazer o que quero. Eu posso dizer o que penso e ninguém manda em mim. Uhul! Não vai ser você. É o Marcinho do Maranhão, também o Diego lá do Ciaba da Pratinha. Já passei na sua vida. Yes. De sua vida esqueci. Nova produção do nosso CD ao vivo, nosso amigo Lúcio CDs. Gerto Show, família Mega Nike por aqui, peso da minha área. Tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer. Como é que o Joãozinho diz? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Olha da Fábio por aqui, também na área, o Thiaguinho Araújo. Também o Almeida, o Cardoso e também o Dijão por aqui na área. Minha liberdade tá aí, tá aí. Bora, Giza, garçom, mais 10 balde pro Sandrinho do CDC também aqui. Ao lado direito, bora ver, garçom. Paulo Lima, é pra valer. DJ Pra. Bora que é o show das marcantes. Já passei na sua vida. De sua vida é. Playboy, o Suinho, o Rafael, toda a equipe da Coab, aquele abraço! Bora, Manfrini! Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer: Jorge Moraes e companhia! Cara que pensa em você toda hora. DJ Brás. E conta os segundos se você. Vai pro Ney, da galera do Arsenal, também por aqui da área. Que abraço, Ney! Está todo tempo querendo te ver. O som das marcantes. Porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama. Pra dizer que te ama. Como o Joãozinho diz. E esse cara morreu. Uhul. E é do rock, o Bruno Metralha. E o Nelly do rock. O cara que pega você pelo braço. DJ Brás. Esbarra em quem for que interrompa seus passos. Bora se dar os beijinhos, como é que é, Marinho? Está do seu lado pro que der e vier. Yes. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo. Seu melhor. Escube calado do meu Crocopop e do Biquinho ao lado, que abraço vocês. Bora pra cima, Deus céu, vai! Esse cara sou eu. Forte pra Dani, também a Samara, a Nara, a Souza, a Tati curtindo aqui o nosso som, beleza? Desde o momento em que os meus olhos levantei. Desde nosso técnico Ivan, juntinho com o Peixinho da equipe do Barão e tudo com o Harry Potter. O Peixinho agora é Ouro Negro. Também curte as marcantes, nosso empresário. Entendeu, Peixinho? Entendi. Yes. Soube que buscava, mas... Bora, Thiago dormindo, como é que é, Thiago? Por muito tempo me esperou, então e as marcantes, quem comanda? Marcante é ouro negro. É verdade. Entendi. E já não podia resistir. Rapaz, eu vou vir Tabajara de Coracinho, Vicente, a Vanessa, beijo, junto com a Gasson, junto com o Nenê. Um abraço pra você. Coração, me apaixonei. Canta com o Brasil. DJ Brás, DJ Wesley, DJ Joãozinho, comandando o Ouro Negro com muito carinho. Esse é o som das marcantes, você pode crer. O meu sucesso toca aqui e é só pra você. Alô, alô, galera, aqui quem fala é o cantor Tony. Nosso forte da equipe da GDK, já avisando que toda quinta tem do seu lado reggae. Amor, o ensaio geral da GDK com o Gordinho GDK em toda a companhia. O som das marcantes. Hoje tem Fazenda Show! Domingo do dia em Benevides, lá no Clube Barcelona. E a noite na mansão, Wesley Braz, Joãozinho, Elison Juninho e os DJs do Búfalo. Eu me lembro muito bem, a gente é... Dia 15, Wesley, tudo confirmado. Tudo aqui, dia, amor, só dia 16, então, tudo certo. Aniversário do nosso top DJ! Aniversário do Wesley, papai, na Fazenda Show! Vai ser muita onda, papai. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Ouro Negro! Mudava o rumo dessa história pra um final feliz. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente... Amigo Sandro, Rafael, Nenê, o Igozinho, dos maus bichos na área. Um abraço a você, Igozinho! Voltar, pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. Amigo Bruno Jump, também o Mael do Bengola, aquele abraço pra vocês. E um, e dois, um, dois, três. Quando o sol chegou, clareando o dia. Yes. Foi pra me socorrer da noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Eu quis você pra mim, eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa-vida é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. Pra você curtir e dançar no Forró Modó. Peguei pra cantar na beira de rio. Meu corpo. Parceiro Íris, Dutom, Paulinho, Mascote. Toda a equipe do Depósito, dois irmãos e do Tinoneque. É. Abraço você, Íris. Se eu debrucei por sobre meu verso violão. Um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Bora curtir assim! Volta, amor. Preciso tanto te encontrar. Meu coração de novo. Nosso quarteto da Nike também de coração por aqui. Peço que ele abraça vocês. Volta aí, volta! Olha, amor. Preciso tanto de você. Você é um sonho que sonhei. Eu não consigo te esquecer. Todo fim de semana, quando a gente se encontrava no Complexo Show ou no Palácio dos Bares, no Mauros, na metrópole ou lá na aldeia, lá no Forró Bodó, no recreio, brigamos outro dia. Me chamaste de covarde porque eu queria ir sozinho pro Bob Sapo. Mas por favor, desculpa, sei que fiz essa besteira, porque eu estava com ciúmes do... Bora dançar, vai! Volta, amor. Preciso tanto te encontrar. Meu coração de novo só bate se você voltar. Olha, amor. Preciso tanto de você. DJ Bra! Que tal você curtir e recordar com um novo som do Pará? Tic-tac, vai! Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. tic-tac, bate o coração. Nossa, amigo Fabinho, Fabinho Oliveira também na área. Um abraço a você, Fabiola. Olha o Tutu! Tutu Iris, lembra aqui, nosso amigo Milu Promoter, junto com nosso parceiro DJ Manfred e o Buiú do Puma. Porque sumiu. Abel Renato, treinamento, o Nuneu, um abraço a você, Abel. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me. Bora, Manfred! Sei que sou forte e sei que vai doer. Amo, espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra me amar. Banda Vitrola, sucesso! Nosso parceiro Geleia, também GDP da área. Aquele abraço a você, Geleia. Toda a cúpula da GDP por aqui também na área. Um abraço, Maninho. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar. Ouro Negro. Coisa linda, formosa, Samara. Bati na cara dela. Deixa eu bater na sua cara. E que? E te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor. Ouro Negro. Charmosa, gatinha dengosa. E a Samara? Ela trai, você não quer mais. A Samara trai. Um beijo ardente, olha de serpente. A Samara trai, você não quer mais. A Samara trai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Bora, Manfred! Por que você me trai? Tudo DJ Elan das Marcantes, que abraço você, Elan! Vai, Samara, vai! Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? DJ Brás. Welcome to the tunnel. Íntima de casquinha uma atrás da outra, você curtir legal. Sócio Marquês, pra você aqui hoje no Forró Baldó. Dentro do coração a paixão pegou de jeito no fundo e foi mais. Fez sacudir o meu mundo. Te encontrei, tudo apiçou e me apaixonei. Foi como sonho com você, dancei. Fala em Brasil, grande Érica, por aqui também na área. Demorou, mas hoje teve, né, Ney? Tá 0800, papai! Invadindo o coração. Yes! Tá DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Parabéns pra nossa amiga Carlinha! E aí, Carlinha! Parabéns, Chuchu! Junto com a Zurique e companhia! Rapaz, ele curtiu no Nego da Fazenda, na mansão! Um abraço, Zurique! E aí, Carlinha! DJ Bra! Bora que bora, que bora, que bora! Essas pires que tinha uma loucura, hein, Manfrini? É verdade, dança com casco novo? Ou se dança atracado com casco novo? Lembrando daquele casco antigo, papai! É verdade, Antônio, é verdade, é verdade. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você muda. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheço. Anselmo Piedade, toda a equipe da Direcional, é Armandinho! Me traiu, do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. E aí, maluquinho, como é que é, Marinho? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, caiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Vinhas Empreguete, Tandinho e Companhia, junto com o Búfalo das Marcantes. E abraço, rapaziada, que não falta um final de semana. Um abraço, Búfalo! Toda a equipe da Sedug por aqui também na área, abração! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim. Olha o Tarcísio aí, que é CDC de coração, que de abraço! Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. E parceiro José Nildo, também com a gente, seu grande amor, Ellen. Um abraço a vocês dois, curtindo as marcantes originais. As melhores com o Braz, Joãozinho, Wesley e Marlon Beach. Saudade somente quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Banda Rister, um tremor de sucesso. Vai pra equipe CNC! DJ Brás! Bora, parceiro Igor, também o Jogo Pedrinho G, equipe expansão! Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor. Nosso empresário Peixinho da equipe Tubarão, que abraço pra você! Amor, só de boa nas marcantes, hein, Peixinho? À espera de um telefonema. Olha o Ney! Que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura. Não terá um fim. Porque me deixou. Bora, CDC! Bora. Eu sou CDC, sempre CDC. Essa equipe eu nunca esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Agora eu sou CDC. Ó, Toninho Tormento, como é que é, Toninho? Ei, toda a equipe Tormento aqui na frente, abraço você, Marinho, como é que é? Com o braço aqui ao lado, papai. E foi. Foi por você que eu me apaixonei. DJ Brás. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos, eu não esqueço. Thiago Tormento já se apaixonou aqui hoje na festa, hein, Thiago? Pode crer! Em suas mãos. Falta só chegar junto, meu pai. Que você me toca. Uhul! Ninguém jamais fará igual. Curtir, Thiago! Todo meu amor. Ouro Negro! Sou toda tua e só você me dá pra. Nosso parceiro de Cléo, que abraço você, Cléo! Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra. Vim pra dançar, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Eu quero te sentir, Chico bora aí, doida forró, bora! Se você pretende viver um grande amor, sou seu amigo, eu sou o seu cantor. Uhul! Seu poeta amador, seu compositor. Nossa, minha cara tá aí, sou minha partezinha, as princesinhas das marcantes também na área aqui, Brasil. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor, sou seu servo, seu outro. As mega princesas das marcantes. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou a não serpente, o Vanderlei também, o tio Pedrinho, Vanderlei e Pepinho de Nanideu, aquele abraço, garoto! Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Só assim marcando pra galera do forró, mano! Bora pra cima, curtir! Bora pra cima, dançar! DJ!